Hoje é só felicidade, já não sinto mais saudade. Foi tão bom te encontrar. Eu não perco um minuto dessa vida. Finalmente eu consegui te conquistar. Largo tudo se estou com você. Ser correspondido é bom demais. Os teus olhos refletem pra mim o caminho da paz que me faz viajar. É a lua, é o sol, um mergulho no mar. Como é bom, como é bom te amar. A vida me deu você, a emoção que me faz chorar de prazer. Você é meu bem querer, eu quero sempre te amar. A vida me deu você, a emoção que me faz chorar. Você é meu bem querer, eu quero sempre te amar. Hoje é só felicidade, já não sinto mais saudade. Foi tão bom te encontrar. Eu não perco um minuto dessa vida. Finalmente eu consegui te conquistar. Largo tudo se estou com você. Ser correspondido é bom demais. Os teus olhos refletem pra mim o caminho da paz que me faz viajar. É a lua, é o sol, mergulho no mar. Como é bom, como é bom te amar. A vida me deu você, a emoção que me faz chorar de prazer. Você é meu bem querer, eu quero sempre te amar. A vida me deu você, a emoção que me faz chorar de prazer. Você é meu bem querer, eu quero sempre te amar. Você é meu bem querer, eu quero sempre te amar.